costume bem antigo, os pais abençoarem seus filhos, que pela estrada desta vida vão bem. Com a bênção que tem dos pais, seguem estrada além, em paz, com a bênção que tem. Abençoa para os dias meus e os teus. Abençoa, abençoa quem nos dá é Deus. Esta bênção não acaba, é bálsamo, é luz, é água que da fonte cristalina provém. Quem a bênção de Deus já tem é feliz e só diz amém com a bênção que tem. A bênção, abençoa para os dias meus e os teus. Abençoa, abençoa quem nos dá é Deus. Abençoa é para você, a bênção é para mim. Jesus Cristo a derrama sobre os seus. Quem a bênção de Deus quiser, pode tê-la através da fé, esta bênção de Deus. Abençoa para os dias meus e os teus. Abençoa, abençoa quem nos dá é Deus. Abençoa, abençoa, abençoa para os dias meus e os teus. Abençoa, abençoa quem nos dá é Deus. Abençoa quem nos dá é Deus.